Às vezes é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. Todos os dias, de segunda a domingo, na Antena Web, Stereo Press. Um momento de reflexão sobre o tema da atualidade, na voz de Jota Salvador. Vindo diretamente do Brasil para a Antena Web, Stereo Press. Todos os dias, de segunda a domingo, às 20 horas. Às quintas-feiras, Diana Martins serve-lhe uma emenda cultural com muita arte. Fala-me de Arte. É o espaço ideal para estar a par das novidades de música e espetáculo, cinema e literatura. Às quintas-feiras, pelas 8h30, Diana Martins fala-lhe de arte com muita arte. Fala-me de Arte. Quintas-feiras, 18h30, aqui na sua Antena Web. Às quartas e domingos, automobilismo, beisebol, canoagem, ginástica, judo, natação, triatlo, voleibol, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h30 e domingo às 22h, só aqui na Antena Web. Na Antena Web também existe espaço para os sucessos de antigamente. Aos sábados, pelas 19h, J. Salvador é locutor de serviço no programa Favorites, que não deixa esquecer os sucessos de outros tempos. Faça connosco mais uma viagem no tempo, às 19h aos sábados. Favorites, na Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Domingo à Tarde aqui na sua Rádio Antena Web. Já sabe, todos os domingos entre as 17 e as 19 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte e vou estar consigo nos próximos 120 minutos para lhe dar hoje uma espécie de love songs. E hoje porquê? Porque é dia dos namorados, é dia de São Valentim, 14 de Fevereiro. É uma data sempre bonita, é uma data em que os namorados, hoje enfim, já nem tanto, mas há alguns anos atrás, eu ainda sou desse tempo, digamos assim, em que o dia dos namorados era o dia em que, enfim, em que os namorados se mostravam um bocadinho mais, não é? Em que os namorados andavam mais de mão dada, andavam mais de braço dado, iam ao cinema, iam qualquer coisa, iam jantar fora, ou enfim. Hoje o jantar fora pode continuar a acontecer, hoje... Enfim, essas coisas podem continuar a acontecer, mas os namoros já são tão efêmeros, e as coisas já acontecem tão depressa, não é? Que, enfim, o dia dos namorados já perdeu um bocadinho a magia, até porque a coisa já se tornou tão comercial, que, enfim, pronto, é com uma certa pena que vejo essas mudanças do dia 14 de Fevereiro. Mas mesmo assim, e o ouvinte mais experiente, ouvinte com mais idade do que eu, terá ainda outra noção que eu não tive do dia dos namorados. Terá ainda outras vivências e outros conhecimentos que eu não tenho desses dias. Mas, quando era pequenino, havia sempre uma magia diferente. Enfim, não era preciso ser ninguém. Bastava só sentir a magia das crianças, não é? Dos adolescentes, era diferente. Já lá vão uns 10, 11, 12 anos desde que essa magia passou pela minha adolescência. Enfim, vamos à música e nada melhor do que começar com Os Namorados, na voz do grande, do saudoso Carlos Paião. Depois vamos ficar com Romântico, na voz do nosso grande amigo Tony de Matos, também já falecido, mas sempre um grande artista para a eternidade. Depois vamos ficar com a música de Mariah Carey, com o tema I Can't Live. O tema não é de Mariah Carey,

ficamos então com estas três musiquinhas, esta última da Mariah Carey, I Can Live, bem, bem, bem bonita. Caro ouvinte, ainda não chegaram à Rádio Antena Web as estatísticas de ontem, mas de 1 a 12 de Fevereiro tivemos mais de 100 ouvintes, tivemos no preciso número 108 ouvintes. Foram mais de 350 programas, bem mais do que isso, programas ouvidos na Antena Web ou através da Antena Web. E só tenho a agradecer-lhe a si, caro ouvinte, por isso. As estatísticas mostram, ainda que não tenhamos chegado ao final do mês, mostram que, por exemplo, o número de visitantes foram 108, o número de visitas aumentou em relação ao número de visitantes e o número de páginas ou de cliques de acesso aos programas aumentaram em relação às visitas. E, portanto, nós só temos a agradecer-lhe por isso. Tem tudo vindo a aumentar. Este é o segundo mês de existência da Rádio Antena Web e conseguirmos daqui mais de 100 ouvintes em nem metade de um mês é realmente fantástico. Agradeço-lhe imenso a si, caro ouvinte, por toda a sua companhia, por saber que está desse lado e por realmente sentir isso. Já senti há muito tempo, agora claro que ainda sinto mais. Estes números que nos vão chegando ajudam-nos a saber quantos nos ouvem e de onde nos ouvem. Para ter uma ideia, já somos ouvidos sobretudo em três países: Portugal, Brasil e Estados Unidos da América. Também para eles mando um abraço. Sei que há muitos portugueses a trabalhar aí e, portanto, um grande abraço para todos os imigrantes. Vamos continuar nesta emissão com mais três musiquinhas. A primeira, You Raise Me Up Me, de Brian Kennedy. Depois vamos ficar com Brian Adams, outro Brian, e Heaven. Para por fim ficarmos com a música dos ABBA, I Have a Dream. Não é propriamente uma música de namorados, mas é uma música muito bonita e que sabe sempre bem ouvir neste dia de domingo, nesta tarde de domingo. Recapitulo então os nomes: Brian Kennedy, Raise Me Up Me. Aliás, Raise Me Up, se não está correto. Depois, Brian Adams e Heaven. Para ficarmos por fim então com o grupo ABBA e com o tema I Have a Dream. Eu já volto, até daqui a alguns minutinhos. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and settle while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me to more than I can be. There is no life onde quer que esteja, esteja com a Antena UE. Nos aproximando de um intervalo com alguns compromissos publicitários e também com reclamos da nossa estação, mas antes ainda tempo para mais uma musiquinha. A música que lhe apresento agora é de Juan Batista Almet, um cantor salvo erro catalão, mas que canta aqui em espanhol.

tu as la mer et le ciel, la vie, les affaires pour toi. Sont à toi. Músicas de outros tempos, mas tão, tão bonitas. Músicas que o tempo nunca apagará a sua beleza. Músicas imortais, cantadas ainda em francês. Músicas que, até a mim, que os conheci muito depois de terem sido gravadas, me deixam saudades, muitas saudades, dos tempos de infância. Vamos continuar com música, vamos depois para um pequeno intervalo, mas antes, como lhe disse, há então música. São duas. A primeira é de Lina D'Água, chama-se Estava Eu a Pensar Agora em Ti, e depois As Doce com Amanhã de Manhã. É um tema que se apropria perfeitamente ao dia de hoje, ou mais especificamente à noite de hoje. É um tema bem mexido, bem divertido e bem, bem, bem romântico. Vamos então para ouvir estas duas músicas, depois um pequenino intervalo e eu volto. Já sabem então, Lena d'Água estava eu a pensar agora em ti e depois as doces com Amanhã de Manhã. Até já! Yeah.

Think Too Crazy, a voz de Katie Melua. Depois Leo Sayer com o tema I Can't Stop Loving You. E por fim, a música de Phil Collins, If You Look At Me Now. É bastante curioso ouvirmos estas músicas. Enfim, Katie Melua, Close Think Too Crazy, enfim, normal, mas a música de Leo Sayer, ou seja, este I Can't Stop Loving You, é um tema que foi mais tarde interpretado por Phil Collins, e a música de Phil Collins, If You Look At Me Now, foi mais tarde interpretada por Mariah Carey. Curiosamente, também aqui já ouvimos interpretando outro tema que também não era seu. Mas bom, são estas as curiosidades da música que hoje vai passando aqui na Antena Web, sempre com um ritmo de amor. Hoje é uma música, é uma emissão mais amorosa, vou dizer assim. Bom, e ficamos então com estas três músicas: Katie Melua, Close the Thing to Crazy, Leo Sayer e If You Look At Me Now, não, I Can't Stop Loving You, e depois sim, If You Look At Me Now, mas de Phil Collins. Até já! Standing strong, yet feel the air beneath my feet. How can happiness feel so wrong? How can misery feel so sweet? How can you let me watch you sleep? Closest thing to crazy I have ever been, feeling 22, acting 17. This is the nearest thing to crazy I have ever known. I was never crazy on my and being close to próxima estação, Antena Web. Love. Vai correndo esta emissão, esta tarde de 14 de fevereiro de 2010. Dia dos Namorados é um dia incontornável, é um dia que não dá para esquecer. E para quem não tem o seu par, fica ainda mais complicado passar o domingo. Mas nós aqui na Antena Web queremos deixar uma mensagem para todas essas pessoas que, por um motivo ou por outro, estão sozinhas, digamos assim. Eu digo sozinhas porque... Quando vemos mais pessoas ainda à nossa volta, todas aos parzinhos, não é? É muito mais difícil, não é? E como eu compreendo essa situação, acho que é importante dizer, para que nunca se esqueça, que ter amigos é fortuna. Os do Ouro Negro, eu sei que partilham da minha opinião. Montanhas pelo São João, comi umas sardinhas e subi um balão. Dancei com a minha gente, já compramos em taça, todo mundo contente. E eu estava em casa, de repente num grupo que se aproximou, vinha Maria Rita com o rapaz. E as raparigas que sabiam do romance, ao ver nos dar as mãos, ficaram espantadas a cantar. Maria Rita, Maria Rita, ter amigos é fortuna. Abri todas uma a uma, as portas ao sol da vida. Maria Rita, Maria Rita, ter amigos é fortuna. Ter amigos é fortuna. Ter amigos é fortuna. Daqui por muitos anos, não sei quantos vou viver. Quero que os meus amigos se recordem de mim, porque só sendo amigo se poderá entender os erros um dos outros, perdoar e ajudar. E para subir na vida há que dar-se amor, e a todos sem reservas dar a mão. A minha fortuna está em ter muitos amigos, e é para eles que eu canto esta canção. Eu sabia que eles concordavam comigo. Acho que já os tinha ouvido dizer isto à Maria Rita, e afinal, é mesmo verdade. Nunca se esqueça disto já agora. Ter amigos é fortuna. O mais importante de tudo é ter amigos. Vamos para mais um intervalo, pequeníssimo desta vez, mas antes ainda tempo para mais três músicas. Primeiro com Kate Vegele e o tema Lift Me Up, depois Jorge Cruz, Adriana e nossa grande Teresa Silva Carvalho com o tema Canção Grata. Vai ver que é um tema lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Vamos então depois para um pequenino intervalo e eu volto para a última parte desta emissão. Deixo-lhe mais uma vez um grande abraço e muito obrigado por estar desse lado. Até já! So I had to believe.

beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Dois beijos tenho na alma, chorona, que sempre recordarei. Passa notícias do meu país e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz. Mas há uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mais triste em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não, há sempre alguém sempre alguém que diz não. E bom, são as despedidas deste domingo à tarde, mais uma edição que chega ao final, mais uma emissão que termina por aqui. Foi um prazer estar consigo. Vamos terminar com uma música que eu acho que se adequa como término. Chama-se Grande, Grande Amor. Foi ao Festival da Canção e ganhou nos anos 80, creio que em 83. A música, aliás, nesta música podemos aprender a dizer adeus e amor numas quantas línguas. E é desta maneira então que me despeço. Um grande abraço e até à próxima semana, nesta edição, aqui nas emissões de domingo à tarde. Quanto a mim, volto também já na próxima semana, mas já na terça-feira, com Nós e o Mundo. Quanto às emissões, quanto a estas emissões, já sabem, é só mesmo para a semana, porque só para a semana é que há, só daqui a 8 dias é que há domingo, não é? Portanto, enfim. Bom, grande abraço, até a uma próxima. Fique bem, fique com a Antena Web. Já a seguir, não perca Antena News. Adio, adio.